Salvador, é o gol 1884, está no 3, para o pushback e acionamento. Autoridade já para o táxi. Autorizado. Uno 796, autorizado a decolagem piscina 0, vento 160 graus, 05 nós. Azul 4131, controle de Salvador, mantenha-se a 4 mil pés em espera sobre o fixo de ITAP. 4 mil em espera de ITAP, curva pela esquerda 4131. Voo no 966. Salvador, voo no 966. Prossiga 966. Embaixo travado, vai passar o Intercerro. Voo 966, tráfego avistado, aguarda apenas a pista livre. O altímetro 10 no 3. V3 aguardando a pista livre. QNH 1013, inicie espera sobre o fixo de ITAP. Correção, Oceané 6314 está presente, inicie espera com curvas de aproximação no... com curvas pela esquerda. Afirmativo, dá pra gente curvas de ITAP, na vertical de ITAP, e ITAP já está programado órbita. O senhor poderia confirmar nosso número? É o número 4 para pouso. Número 4, gente. Aumenta aí. Uno 796, decolado usando 4, controle 119.8. 198. Controle Salvador, desça para nível 0, correção, desça para nível 100. Inicie espera sobre o fixo de ITAP. Correção, Mari. É, pode ser a sobreposição Mari, já iniciamos aqui, descendo para 100. Afirmativo. 3192. Salvador, boa tarde, Oxané 6331, nossa condição marcial total, autorização São Paulo, Congonhas. Oxané 6331, saída prevista da Elbar de cópia. Fazendo cópia 6331. Salvador, o gol 884 para o táxi, tem 1-5 a bordo, tem 2 horas, alterna Salvador. 1-5 a bordo, com 2 horas, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1-9-5, um voo. 2-9-5, uma boa. Só corrigindo aí, o alternado é Maceió, tá? Gente, Maceió. Obrigado, Salvador. Boa tarde, 6327, informa o nível pretendido para Ilhéus. Direito 121, decimal 9. Direito 219, gol 1963. Programa boa, gol 824, espera pronto. Solo, boa tarde, gol 9-6-6. Boa tarde, 1-9-6-6, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, da Juliette, na sua escuta, gol 9-6-6. 6331, pronto para copy? Pronto, copy, 6331. Autorizado, Congonhas, nível 360, via Perzolu 1-0, saída da El, Leda, Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9-8, aciona 5463, coteja. Gente, Oxané 6331, foi autorizado 360 São Paulo Congonhas, decola da pista no zero, saída da El, Leda, Motiva. Controle de saída 1998, transponder 5463. A aerovia é a Pesulu 10 e após a Pesulu 16. A posição é a 7, Oxané 6331. Protegimento correto, chama para feedback sonamento. Vai chamar, obrigado. 0 no 3, já baixar travado? Baixar travado, continua a aproximação. Está no 0 no 3, 0 Xané 6314. Ok, 040, resumindo a negação, 6314. Gol no 097, mantém espera sobre o fixo de Bonfi com curvas pela direita, no nível 060. Ok, eu preciso de um estimado de quantas mais óbvias, porque eu estou sem autonomia. Vou no 097. Prossiga na chegada, Bonfi, aguardando o retorno para sequenciamento. Oxané 6314, foi na Proa de Duna. Proa de Duna, 6314. Autorizado, pousou no 044. Vou no 884, decolado os 19, controle 19, décima 8. 198. Número 4. Nós estamos na frente do companheiro da Gol, né? Negativo, vai pousar atrás do da aeronave da Gol no 097, está numa posição melhor para a aproximação. Positivo, eu passei o companheiro lá, está com combustível no limite? Afirmativo. Positivo, então a gente acelera a passagem para ele, mas ele está à frente, então a gente consegue projetar fazendo um 00. Controle Salvador é o 6314, autorizado descida para 2000. Negativo, tem um tráfego a 4000 pés abaixo de sua aeronave, mantém o 050 inicialmente. Tem 050 mantendo, 6314. Salvador, voo 1-8, 84, suba o nível 230 na saída PUCA. Planejamento correto, chama para pushback e funcionamento. Zero no 3, é porte marca do externo, Jaguar 247. 247. Azul 4462, seu solo 20, 121, decimal 9. Apenas confirmando, o Jaguar 247 irá realizar alijamento de paraquedas? Negativo. Ciente. Azul 4462, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 442. 3192, desça e mantenha o nível 050. Essa é 50, 3192. E farol checado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso, 247. Dador. Até na Pro, limite pelo porta, 392. Gol 1884, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2800, decimal 45. Desde 192, chame final Salvador, 119, decimal 8. 198, boa. Está controlado, 247. Jaguar 247, seu solo aos 24, autorizado backtrack, agilizando para liberação ao taxiway, ó, hotel. Backtrack para liberar o hotel 247. Oi, Salvador, boa tarde, aqui na M3, no quarto, estabilizado na final do 110. Poxa, M3 no 4, traço avistado, altímetro no 0 no 3, posto na aproximação, aguardando pista livre. É, baixa travado? Ainda não, minha 3 no 4, uma milha por externo. É, pode quando baixar travado? Jaguar 247, ao estacionar frequência livre, seu pátio militar, táxi. Baixou e travou, acho na M3 no 4. Hoje na M3 no 4, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 07 nós. Vive pouso na 10, acho na M3 no 4, grado. Solo 6327, na poli, para o Cruiser Sena. Autorizado, chama para o táxi. Chama na táxi, na 3. 1097, tráfego avistado, altímetro 10 no 3, é o número 2 na aproximação. Reporte marcador externo, baixar travado. Ok, confirme onde está o número 1. O número 1, aproximadamente aí mais 30 segundos para pouso. Ah, tá ok, 097, obrigado. Salvador, confia o 6321, Xanel. Confirme, seria o 6327. Negativo, 6321, Xanel, solicita autorização para Brasília 380, assim, sem informação papá. Gente, aguarde cópia. Arda, eu vou confirmar a saída. Ardor, transição elétrica. Enter. Xané 63 no 4, no solo 27, libera, chama o solo 121, no décimo 9. Libera na direita, 219, solo 63 no 4, né? Salve, Salvador, boa tarde, Xané 63 no 4, zona Fox Front. 63 no 4, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportada da Juliette, 63 no 4. Livre pouso, pista no 0, gol 097. Traço do Salvador, boa tarde, é o 3-5627 para Aracaju, dá para passar na remota 6. Boa tarde, 5627, saída prevista, pouca transição, Aracaju, aguarde cópia. E a lua dando cópia. 3192-90. Boa noite. Então, 3192, aguarde apenas a pista livre, o time entrou no 013. Boa tarde, 3192. A 314, mantém antes da Juliette aguardando a aeronave, vai sair da, do pátio. Sim, mandando a Juliette aguardando a 314. Chame a 321, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, minha 321. Autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5474, coteja. 3192 e voos da 10. 17, decola da 10, a saída Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, controle 119.8, transponder 5474, estaria 6321. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Gente, 6321. Salve, Salvador. Boa tarde, voos da 097, sonamento. Boa tarde, 1097, táxi via alfa, mantente da Juliette. Lanço da Juliette, 97. 5627, pronto para a cópia? Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5501, no coteja. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Falou, acionamento 387 para o táxi com 93, 3 horas e meia, alternando Salvador. 293 a bordo, altímetro 1-0-3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1-9-5-6-7. Planeia 6314, táxi via Juliette para o portão 3, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Juliette, portão 3, igual 6314. Bom, Salvador, boa tarde, está 3192. 3192, boa tarde, táxi Alfa, repartente da Juliette. Gente, repartará, 3192. Cono 097, táxi via Juliette, portão número 4. Via Juliette, para o 4, 97. Cono, boa tarde, chama 327, pode ficar pronto. M3-27, autorizado, a linha decolar, pista no 0, vento 170 graus, 05 nós. A linha decola, M3-27. para ingresso, Transidete, o TAN 3192. Táxi Via Juliette, portão 2. Segue para o Duel, TAN 3192. XNM 327, decolado aos 34, controle 19, décima 8. 398, 327. Boa tarde, é o Bom 966. Boa tarde, 966, pronto para cópia? Pronto para cópia, informação papá na Gente, autorizado Campina Grande, nível 370, via Perzolu 10, saída Puca, transição Zipá. Decolão 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5507, coteja. Autorizado com retorno de voo para Pena Grande, deu 370, controle 1-0 na Puca, Salvador, muito boa, Azul 4131 voltando, baixado, travado 6 milhas. Azul 4131, altímetro 1013, e confirme se há necessidade de algum apoio de viatura. A princípio não, senhor, ajustado 1013, segue normalmente para o pouso, 4131. Afirmativo, tem livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus com 10 nós, com 10 nós, azul 4131. E a gente tem livre pouso 4131. Autorizado, chapéu táxi. Então, confirmando, então vamos girar na posição e conseguir a posição, ok? Ciente. Gente, aguarde, será o próximo no setor. Ao livrar, vai chamar o solo 121 decimal 9. E aparentemente o pouso foi tranquilo, não é isso? Tá, firme, 219. Precaução, segurou e vai livrar na última, 4131. Mativo, tá livre, ao livrar 1219, então boa tarde, azul 4131. 219, boa. Na escuta? Esse na escuta, por favor. Ter chamado para início do pushback? Mas, um minuto. Gente, aguarde, vamos iniciar. A aeronave no portão ao lado já está pronta. Solo Salvador, azul 4131, livrou na última. 4131, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo 3, 4131. Bolo 966, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, bom, 966. Torre Salvador, boa tarde, está 3154, estabilizado o sinal ILS X-Ray da pista 10. Confirme para a torre. Está 3154, estabilizado o sinal ILS X-Ray da pista 10. Pista 3154, livre pouso, pista 10. Vento 180 graus, 07 nós. Autorizado pouso na pista 10, tá 3154. Para o táxi. B27, desconsidere, temos aeronave ingressando no pátio, aguarde estimado um minuto. Trip 5241, go ahead. Information from Oscar is to Sierra Bravo, Quebec, Victor, flight level 210. Roger, we have 200 approved, ready to copy? 200, go ahead. Clear to Vitória da Conquista, flight level 200, Arbor departure, Alpha transition. Take off from runway 10, right turn, departure frequency 119.8, squawk 5456, read back. Trip 5201 cleared to Vitória da Conquista, flight level 200, Arbor departure, Alpha transition, departure runway 10, right turn after takeoff, departure control 119.8, squawk 5456, trip 5201. Read back correct, all ready for question start. 5201, roger. Follow Gol 966, PLB, Alpha 4, Gol 964, Alpha 4, Alpha 4. Confirma, PLB alternativa? 74, Marcel. 74 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1-9-95, bom voo. Índia Alfa 2-2-9-5, graças, Gol 963. 6-3-2-1, em coordenação com a equipe de som, após saída do banho da Gol na retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. Em coordenação, vai iniciar o curso Mirão 3-3-2-1. 35627, está autorizado, chama para o táxi. 1. Direita 211, tá 3154. Corrigindo no 219, solo tá 3154. 219, 3154. Uno 960, livre pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 079. Livre pouso na 10, Gol 960. 5-4. Torre Salvador, boa tarde, Gol 9, e a próxima espera dar um zero pronto. Tente, metrês 3 anos. Era. Mantenha o ponto de espera, bom. Vamos lá. Ouro 966, forma que após o pouso da aeronave na curva final tem condição de decolar sem parar. Aguarde, Gol 966. Trip 5627 pronto para o táxi. 970 a bordo, 70 a bordo. Temos 4 horas de autonomia e alternativa por seguro. 770 a bordo, altímetro 1-0 no 3, táxi via pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Aqui via pátio 3, chamará para ingresso na principal, 35627. 3154, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 3154. Oi, Salvador, gol 620. 1960, solo 50, livre à direita, chame no 219. 219, é o livrar. Oi, boa, tá? 3217. Tá 3217, vento 170 graus, 07 nós, livre pouso, pista 10. Baixou e travou? Afirmativo, 3017. Confirme quem chamou a torre anteriormente. É o gol 620. Bom, no 620, continue a aproximação, número 2 na aproximação. Até a aproximação, 620. Quilo Bravo, então, bate que se encontra. Gente, aguarde para a cópia. Bom, 960, mantém posição antes da Juliette. Vai manter, sua Juliette, 960. Tem um Aquilo Bravo pronto para a cópia? O tráfego se encontra a final de 4 milhas 10. Ok, aguarda ainda. São 3217, solo 52, livre à direita, chame no 219. Livre à direita, 1219, 3217. Transponder 5525. 1620, check frame, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 06 dúzia de nós. Passe travado, livre pouso na 10, bom 620. Bom no 966, visual com travo na curta, final no 0. Visual com LCs e lá de baixo. Bom no 966, após a passagem do travo da companhia, ali mantém pista no 0. Alinhagem mantém depois da passagem do travo. Horas alterna Goiânia. Solo 3217, livrou na sua escuta. 3217, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 3217. Chilene 321, no ciente 105 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa. No ponto de espera, torre 18, decimal 95, com voo. Índia Alfa, 095, obrigado, tá. Bom, no 620, solo 854, livre à direita, chame no 219. Direita 219, voo no 620. Salvador, voo no 620, lembrando a Fox. Gente, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 620. Tarde, mãe, quer convite, tá? Prossiga. A bordo, confirma a autonomia. Aguarde só um minuto para a cópia. O 960, após o Oxanã, segue via Juliette, portão 8. Após o Oxanã, Juliette 8, 960. Oxanã 6331, só mais um minuto, temos aeronave para ingressar no pátio. Ciente, 6331. Eita. 698. Salvador, boa tarde, Sinal 63, Zona 4, formação Quebec, nível 340 Petrolina. Tem saída prevista, Momo, transição Flock, aguarde cópia. Salva Flock, confirma. Uno Flock. Ok, brinca. Portanto, 3217 prossegue para o Uno? Ah, afirmo, via Juliette para o Uno. Ciente. 5627, livre decolagem no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Livre decolagem para o trip 5627. Copia. Autorizado, P3, 1.000 pés, corredor axé, decolada 1.7, curva direita, controle 1.9.8, aciona 0.1.7, coteja. Prima. Prima, Aquilo Bravo, livre acionar, chame pronto para o táxi, confirmando o PLB. 9.5, bom voo. Boa tarde, o Oxanã 6321.0 da 10 pronto. Oxanã 6321, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, é o Autorizado, pispec para o táxi. Gente, após o... é o gol no 8, está autorizado, Oxanã 6321. Corrigindo, gol no 8, correto. Pronto para cópia? Copia, 6314. Autorizado Petrolina, nível 340, via Pesolu 20, saída Momo, transição Flock. Decola da 10, curva esquerda, controle 1.9.8, aciona 5540, boteja. Autorizado 340, Petrolina, Pesolu 20, saída Momo, transição Flock, decola da 10, curva esquerda, 1.9.8, controle 5040, transforma, oxamé. É 314, posição 3. 5540. 5540. 6314. Protejamento correto, chama para inspecionamento. Calma lá. Oxanã 6321, no livre da colagem no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Iniciando, Oxanã 6321. Clear push and start, 5241. Yep. Clear for push and start, call ready for taxi. Call it back for taxi, 5241. para o táxi Oceania 63, 31, está com 160 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alternando galeão. Gente, 160 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, com voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 295 graus, 63. Tráfego Salvador, boa tarde, Bono 097, informação Quebec, qualquer com. Bono 097, boa tarde, saída prevista da El, guarde cópia. Tá, El, obrigado. Corrigindo Arbor, Bono 097. Qual que é a saída? Arbor. Arbor, obrigado. Lutan 3217, confirma a saída para Confim. Arbor. Ok, Arbor, obrigado. No 620, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, igual no 620. Bravo, pronto para o táxi? Não, 59. Roger, 59 on board, QNH 1013, taxi via apron 3, call before main apron. Okay, call you back before main apron 3. 097, pronto para a cópia? Pronto, 097. Autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 21, sai da Arbor, transição elefa, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5531 no cotejo. Autorizado, nível 360 com fins, na Perzulu 21, decola 10, com primeira curva direita, sai da Arbor, transição em elefa, 19, 198 é o controle, 531 é o código. 017. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Camarada, está no quadro. Torre Salvador, cordial, boa tarde, Oceania 6331, no ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, Oceania 6331, a linha aí da cola, pista 10, vento no 50 graus, 079. Autorizado a linha de decolar da 10, Oceania 6331. Mike Echo Vitor, ajuste no 0 no 3, reporte no ponto de espera, Oscar. Drive 241, taxi via Indian Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Say again, please. Taxi via Indian Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. India and Alpha. Holding short runway 10. Power 118.95, 5524. Yes. Salvador, Salvador. 35241, hold position. Brava guarde. Maquilo Bravo, livre decolagem 17, vento 170 graus, 059. Chané 6331, no decolou 06, chame o controle 1198. 1198, graças, boa tarde, 633. Boa. Aí quer com o Vitor, a Lima tem 17. Maquilo Bravo, decolou 07, chame o controle 1198, bom voo. 1198, boa tarde, obrigado. Da Guarulhos, veio no ponto de lona 0. 0 grau, 06 dúzia de nós, livre decolagem, pistão no 7. Resolu 44. Sim, senhor, temos uma CHG, falando ponto de lona 0. Verificar. Afirmativo, continua a aproximação no ILS, aguarda a pista livre. Passa a área do 2263. Você já pensou, o 1-0 será da Eule da Motiva. Da Eule da Motiva, obrigado. Autorizado chamar para o táxi. Autorizado chamar para o táxi. Passarela 2263, informa o helicóptero que decolou da pista no 7, vai prosseguir via litoral do sul, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso no 0, vento no 5, 0 graus, 06 dúzia de nós. Livre pouso, sentido vento, 30 pouso baixo e travado, passarela 2263, sentido do helicóptero. Recebemos a CHG, copia. Só um momento, já deixamos para quatro. Obrigado. Gente. 5241, after the traffic on short final, clear to line up and wait to runway 10. Line up and wait, runway 10, approach 5241. Para o táxi. Pronto para o táxi, o Uno 097. Uno 52 a bordo, 3 horas, Guarulhos. 3, solo 12, livre à direita e chame no 219. Direita 219, 2263. 3 a 20 alfa, ponto espera 1895, Uno 097, boa tarde, obrigado. Solo, passarela 2263, girando na sua escuta. 2263, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo.